Selamat sore, Mas. Kepada Trik Yun Pasir. Oke, Mas. Trik Yun Pasir. Saya akan mencari, Mas. Trik Yun Pasir. Saya akan mencari, Mas. Azul 4208, despera me de voo 050, chegada Max. Com 3517, Cami Recife, 126, decimal 0 e 12. São 3153, Sami Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 2. 51, alterno 336, até 3153. Bom dia, obrigado. Azul 4208, autorizado por Adimato. Linha 200, espera 2010, negava 05, autorizado de uma LS, a parte da prisão. 2000, reportaria LS, CNR 6200. Possuída. Tem, mas vai cadê? American 90, please stand up and push, report ready for taxi. Yes, sir, push car, call you to taxi, thank you, American 90. do GAB. Azul 4208, desce para 3000, pai, Senegal, 0 a 3000, 9-0 taxi. Nice 9-0, could you confirm people on board? 119. 119, okay. Taxi via Main April, FTX Way India and Alphonse. Hold point 1-way-1-0 and hold point tower 118.6, 18-1-0-1-5. 1-0-1-5, taxi runway, holding point 10, India to Alpha, holding point 10, American, 9-0. Gama 05, autorizado sinal ILS, taxa autorizado. 2015, autorizado ILS, expressa pistão 90, azul com a 208. Ok. Romeu, Golf, só confirma o pátio aqui, enquanto... Sim, só um instante eu vou confirmar com o controle se a saída será mesmo Arbor ou ele quer que pague uma outra saída, ok? Devido à radial. Baixado e travado, né? 6200, nos 20 graus, 5 nós, pouso autorizado, pistão 0. Romeo, Romeo Golf, tá pronto, copo? Autorizado para Sierra Índia, Romeo Índia, uma centena ao nível, decolagem da 17, com curva direita, modificando o perfil da saída para coral, ok? Coral até o destino, a saída. Controle em 199 decimal 8 e aciona 0260 no transponder. Controle 119 decimal 8. No pátio 5, já possui PAB? Estivo no pátio da Aerostar, para acionamento, taxa de decolagem, transfere a torre em 1,98 decimal meia dúzia, o ajuste no 0,5 e confirme com a mesma PAB, ok? Tem um bom voo. American 980, we hold the point 10, ready to go. American 980, maintain holding point 10. Okay, say again. Maintain holding point 10. Okay, holding point 10, American 980. Checo Delta, autorizado Manati, nome 10, decolagem da 17, com curva direita, via corredor a cheque. O controle em 119 decimal 8. A torre 118 decimal meia dúzia e aciona o padrão 0125. 00 Chanel 40 direita 1219. Direita 1219, 6200. 90 line up and way 1 way 10. Line up away 10 American 90. CDS 2408. Azul 4208, complete espaço, no torre, o número de decimal mínimo. 262, Azul 4208. Salvador, Azul 4208. 4208, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguarda autorização, Azul 4208. Execute that. American 980, clear, take off for runway 10, Indy 100 degrees, 12 knots. Thank you, take-off 10, request runway heading for 10 miles for weather. Confirm? Yeah, clear take-off 10, request runway heading for weather to the north. Okay, negative, I have traffic on final runway 10. Alpha, Juliet, 6200. Céu Rio 5963 para o táxi, estamos com 3 a bordo, 4 horas de autonomia, estamos retornando Salvador. O Rio 5973, táxi via pátio principal, táxi Índia e Alfa até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera torre 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 0,5, tem um bom voo. Pátio Índia da Fê Alfa, do ponto de espera 18,6, 1015, 5973, obrigado. Pouso autorizado, uma centena com 12 nós. Ficha na zero. Livre pouso, ficha na zero, azul para 208. American 980, reported 43, now Salvador 119.8. 119.8, American 980. R6200, após a passagem do Boeing da Rio, ingresso Juliet, posição 04. Ok, após 27 da Rio, para o portão 4, 6200. Por favor, o Alcira, o Pucrebar. American 410, American 980, climbing to 410, and we'll get a lower altitude en route. Bom dia, Toronto 4208-5 direito, 129. 219, Azulca 208. 5973, alinhar aqui, manter 1-0. Alinhar e manter 1-0. Voltar 5-0. Operação para distanciamento com VC da proa 135. 050, esquerda, direita, direita, curso do localizador, 53 na manhã. Watch American 980, finished deviating around the weather, requesting direct to Kaju. Roger, American Line 982. Understand, direct to Kaju, correct? Salvador, Tan 3663, informação de Tan 3663, despara nível 070, destinada bom. Watch American 980, confirm we're cleared, direct to Kaju. There's American Line 980. Thank you. Decolagem autorizada, uma centena com 15 nós, pista 1 no zero. Colo 922, desparamento de 060, chegada Mário. 060, Mário, igual 922. Tá 9911, informação de LED, confere, autorizado Fortaleza, nível 3, 1-0. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Momo, após voo a posição Cogibo e após voo a Froti, e prossegue após conforme a rota do plano de voo. Controle em 119.8 e aciona 5156 no 3 pontos. Rio 5973, bom dia, decolou. Trip 5973, bom dia, contato radar, nível de voo 310, saída Cuca. 310 Cuca, solicita manter a proa por 10 milhas para evitar a formação. Autorizado, Rio 5973. Okay. Na Capital Line 980, contact City 125-45, 126-85. America 980, 12545 or 12685. South. Voo 1434, desço para nível de voo 070, chegada mais. No meio de espera 2 metais, sinal gama 095, autorizado sinal elétrico, passe estabilizado. Repassarei estabilizado, 3.063. Na 3.063, de espera 3 metais, sinal gama 095. 3.015, 3.063. Goma 922, de espera 4 metais, sinal gama 095. 4.095, na 22. Goma 434, desce para mim, que vou 050. 050, Goma 434. O sinal é 225, desce para mim, que vou 060. Mais Romeu, repasse através do Cipro Azul. Reportará no através do Pato Cipro Azul, Romeu. Livre ingresso, marca com o Delta, reporte pronto para decolagem. Livre alinhar e decolar, pistão 7, 050 graus, 7 nós. Voo no MAP 22, redução para 2009. Reduzindo 2009, MAP 22. Então, papapá, mais de leste ao meu. Prossiga. Passou através do parque de Pitaçu, senhor, para manter sobrevoo no farol de Itapuã. Estou autorizado aquele voo na. Breve voo no São Cristóvão, contornando o tráfico. Mas já tinha inicialmente mantém a linha litoral pro lado do farol, informa um tráfego um Sikorsky 76, o Eco Delta, decolando agora da pista 97, reporte visual comigo. Reportará no visual com a Delta. Delta, reporte visual com o óbito 44 da Record, está mantendo a linha litoral sentido Itapuã. Pituaçu e Itapuã, ok? Autorizado, o meu Golf, reporte alinhado e pronto. O Eco Delta copiou a torre? Ok, decola o 54, reporte visual com óbito 44 agora sobre o farol de Itapuã. Na 3663, desce para 2000 pés, que negar na 015, autorizado sinal elétrico, a parte estabilizada. 2015, reportará estabilizado, 3663. Acabou. 050 graus, 79, pouso autorizado, pista 1 a 0. Pouso autorizado, 353 o nome. 22. Tan 3304, desce para nível de voo 080, via chegada bom. 080, via chegada bom. Itapuã, 607. Mike Juliette, o meu mantém a farol de Itapuã e aguarde para sobrevoo em São Cristóvão. Ok, já está no visual do Eco Delta, já foi superado pelo estado. Prossiga. Passou externo, baixado e secado. Confirme. Passou externo, baixado e secado, 353 no meio. 2545-2685. Eco Delta transfere 198, então regresso. Redução para 210 mais. Dois uma zero mais, está no caminho número 4 na aproximação. 2-1-0. Prossiga, pátio 5 para o pátio 3. Ok, chame para ingresso no... chame para o cruzamento do pátio... do... da pista 17, o José Tanguru. Com a Júlia, 360, Guarulhos. Tanto 179, bom dia, informação Juliette, confere. Porém, tem um pré-aprovado 340, copia ou guarda a coordenação com o 360? Copia o 340. Sim, se autorizado, então, Guarulhos, nível 340, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, letra após posição EPIS. Quando intercepta, pêndulo 44 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-19-8 e aciona 5-4-1-5 no transponder. Autorizado Guarulhos, 340, decolando da 10 com curva direita, segue o perfil da EL, Leda, Eudes, ingressa, pesudo 4-4. Chama após a decolagem, 519-8, acionando o transponder 5-4-1-5. Correto, portão 5, chama pronto para o estacionamento, TAM 3179. Chama pronto para o estacionamento, grato, bom dia. Prossiga, 7-1000, já visual com a aeronave aí sobrevoando São Cristóvão. Eu tenho agora...